como se fosse a última. Ela é um avião, eu piloto sky high. No Instagram faz o sinal do J-Life. Give me the simple life, vida simples com ela. Back to the 60s, num vinil da ela. Fecho mais um enquanto ela se troca. Antes de sair, torramos um na carioca. Eu de Nike, ela de bota. X-Sorra, e nem liga pra fofoca. Classe de uma diva, deixo meu tributo. Quando acorda, dá o play no ouro de Acapulco. Ela bola os backs pra mim. Ela escolhe os raps pra mim. Ambos blunts, nascem pra fim. Nada é melhor do que esse jeito dela. Eu só assisto enquanto ela tem tudo vender. Se for só eu e ela, vou ficar até mais tarde. Com zero de frescura, essa altura é o que eu quero. Eu peço ela tortura, na loucura, pra mais um te espero. Me encontrou e disse, trouxe um fino. Vestida como se fosse cena de Tarantino. Eu acendo pra ela, ela retoca make-up. A nossa love story parece a Cannabis Cup. Ouvindo Big Claro, ela deu o play, foi. Me chamando, vem, oi, chegou onde ninguém foi. Pele com pele é sem boi, com ela é sem boi. Já carburamos três e ela fez dois. Ela tem fase mesmo quando a fase não é boa. Eu luto estilo rock, ela é a Miss Balboa. É toda linda, mas não no perfil Bikini Dreams. Vive num mundo real, igual a Trinity. Os caras mexem, ela nem olha, tá no meu esquema. Vários só pagam sapo, mas eu pago cinema. Tatu não é de rena, é blusa com aquele emblema. Mulher problema ou a mais amena solução. Anel no dedo da